semana para Zeke, Zeke 2. Solo Salvador, gol 1604, com a informação Bravo, autorização Fortaleza. Fortaleza, aguarde a foto e o ajuste no 094. Agora, a trecha da prevista, senhor? Momo. Momo, aguarde a foto, 604. Solo ao 00, livre direita, solo 12, um decimal 9. Direita 29, após gol 9278. Salvador, gol 9278. 9278, táxi via Alfa, reporte de Cidade Julieta. Via Alfa, aqui atrás, direto, gol 9278. Foi o Xené 63, Estrada 3, uma milha de externa, boa noite. Boa noite, 63, 13, cheque o trem, de repouso não no 0, vento 080 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Repouso 63, 13. Vento 65, portão 10. Autorizado, chama para o táxi. Na 6310 solicita táxi com 157 a bordo, alternando Natal, autonomia 0330. 6310, táxi via Pátio de Alfa Pontifério 1895, o ajuste 1014, 6310, via Índia. Pátio de Alfa, quando Pontifério 1010, 1895, boa noite. Para Juliette, gol 9278. 9278, após aeronave, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, após aeronave, gol 9278. Boa noite, Oceanair 6310, ponto 010, pronto. Ali mantém 6310. Mantém, muito obrigado. Devido? Eu? Marcelo, Braço. Braço, Marcelão. 6313, solo 06, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. 29, muito obrigado, boa noite. Salvador, copiou, tá 3165. Sim, 3165, livre táxi, pátio de alfa, ponte 0, 18, 95, 1014, pátio de alfa, ponte 0, 18, 95, 1014, tá 3165, boa noite. É 3, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, vento 0, 9, 0 graus, com 7 nós. Livre decolagem 1, 0, 6, 3, 1, 0. Adoro essa Juliette, 3, 1, 3. Confirme. Ok, tá no pátio 3, na posição 3, quanto custa o estacionamento? No pátio 3, autorizado, trip táxi. Corrigindo, estamos no pátio principal, 5296, na posição 3. Posição 3, é a remota 3, né? Não é isso? Afirma. Ok, tá autorizado, chão táxi, o 3529. Ok, chamarei pro táxi, 5296. Paulo, falador, na disputa do Golf India Whisky? Golf India Whisky, quem te aguarde para prosseguir, devido à movimentação do pátio, aguarde. Próxima, Juliette, 6313. 6313, após a aeronave da TAM. Prossegue Juliette, portão 4. Gente, após o braço da San Juliette 04, obrigado, daqui a pouco. gostaria de fazer o centro. Boa noite para a ligação 0019. Portaria da guarda copy, o ajuste no 0014. Para o dado 352, Puro Meia, 71 a bordo, 3:40, alterna Recife. 52 no meia, táxi via Alfa, Índia. Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 0014, boa viagem. 52 no meia. Já vim de Alfa, 1895, no 0014, 52 no meia. O Golf India Whisky, é o solo. Prossiga só, Golf India Whisky, não escuta. Okay. Após a aeronave da Trip passar à sua frente, está autorizado prosseguir com reboque para o portão 9. Ok. Salvador, muito boa noite, eu sou 4298 Nacional. Boa noite, 4298, reporte externo. Olha. Mantenha o ponto de espera, 3165. Manterá o ponto de espera, 3165. No 604, pronto, cópia? Pronto, cópia. Salvador Fortaleza, nível 370, peso 119, pista no zero, curva à esquerda, Momo, transição forte, controle 119.8, transponder 5442, gol no 604. Autorizado, 370, Fortaleza, Pesulo 19, decola 1-0, curva esquerda, Momo, Frutti, 19-8, o motor e 5-4-4-2, o transponder, o gol. Pro 604. Portão 1, chame pronto no 604. Camarão, 604. Passaredo 2224, copia? Copia. Autorizado, Salvador Juazeiro, nível 190, a decolada pista 1-0 com curva esquerda na Momo, após direto, conforme a rota do plano. Pista 10, esquerda após, 119.8, transponda 5446, 2224. Correto, remota 14, chame pronto, passarei 2224. 165 ali, mantenha no zero. Vem mantendo no zero, 37. Salvador, gol 9287, posição 5, sente da Brava para autorização, Guarulhos. Astro 298, solo 16, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vem, 927, boa noite, aguarde a Copa Guarulhos, o ajuste no 014. Seria saída provável? Gael. Obrigado. Fala, Salvador, boa noite, o Azul 4298, livre na Cisco. 4298, táxi via Alfa, reporte antes da Jureia TEM. Via Alfa, reportante da Juliette, 4298. Oi, Salvador, muito boa noite, sou 5516, no meia, pronto. Boa noite, 5216, faz início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no zero. Boa corrida, ali mantém no zero, 5219. Salvador, eu vou na linha 04, na hora da passar o posicionamento. 04, autorizado, Chantac. Bora para o carro, linha 3165, decolado ao 18, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Livre decolar, dá um no zero, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado decolar, 5, 2 e no meia. Azul 4298 está próximo à Juliette. Mantenha antes da Juliette, 4298. Mantenha antes da Juliette, 4298. O 216, decolada aos 20, controle 119 decimal 8, bom voo. 119 decimal 8, obrigado, boa noite, bom trabalho, 352, 16. Paulo, Salvador, na escuta do Golf Índio Ítaca. Ciente do... terminou o reboque, Golf Índio Ítaca? Ok, terminou o reboque. Ciente, boa noite. Boa noite, obrigado. Salvador, eu vou 1604, pronto para o táxi, com 152, 3 e 35, recebo. No 604, direita, ponto de espera, 1895, 1014, Bovete. Direita, 1895, 1014, 604, gol. Boa noite, bom trabalho. Salvador, eu vou 1604, próximo ponto de espera na 1004. Pronto, 1604, a linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. A linha decola 10, 1004 gol. Decolador 227, controle 1998, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, boa noite.